Aí, o verdadeiro vencedor não é aquele que ganha todas as batalhas. É aquele que levanta de cabeça erguida nas derrotas. As barreiras existem para ser quebradas, para que você siga sempre em frente na sua caminhada. As pedras no caminho, os espinhos, todos nós iremos passar. Você só vai vencer a guerra se você lutar. Vem com nós, sofredor, aqui prossigo na missão. Nos caminhos do Senhor, buscando sempre a salvação. Inspiração na ideologia, assim eu vou me expressar. Seguir focado sempre em frente, pra chegar em algum lugar. Nos caminhos dessa vida, em várias pedras tropecei. Várias vezes já errei, levantei e caminhei. Muitos buscam ter dinheiro e poder na sua vida. Muitos nessa mesma vida, só quer ter um prato de comida. A desumanidade não cursou a faculdade. Dinheiro faz dinheiro e você faz desigualdade. Buscar a paz e a igualdade é minha meta por amor. Independente da sua cor, a cada louco sofredor. Ó pátria amada, salve, salve meu querido Brasil. País da violência onde ninguém mais sorriu. A igualdade social, nem em sonho, rapaz. Eu não desisto, eu vou lutar por um mundo cheio de paz. Dignidade, a humanidade, todos nós somos iguais. De corpo, alma e coração, siga em frente, você é capaz. Te digo mais, eu tô no jogo, é pra vencer. O que você planta hoje, amanhã irá colher. Tempos de guerra, ilusão, maldade e destruição. Nesse mesmo mundo, você encontra salvação. Você encontra salvação. Seja sempre um guerreiro, seja sempre um vencedor. Siga em frente na batalha, seja sempre um lutador. Jamais desanima, você é merecedor. Mesmo se na sua vida você for um sofredor. Seja sempre um guerreiro, seja sempre um vencedor. Siga em frente na batalha, seja sempre um lutador. Jamais desanima, você é merecedor. Mesmo se na sua vida você for um sofredor. Se você já errou, não tenha vergonha, assuma. Enquanto você reclama da vida, alguém luta por uma. O rap faz o seu papel, não estamos reclamando. O rap é informação, estamos protestando. Empenho, dedicação em cada rima, em cada track. Na mão, papel e caneta, bem longe dos clique-clack. Em meio aos corpos rajados, furados, crivados de bala, eu continuo pelo amor e a minha voz não se cala. Vamos lutar pela igualdade, todo mundo junto. Que seja intenso e verdadeiro, simplesmente um intuito. Porque o amor, rapaz, é incondicional, dentro do seu coração e não no Taj Mahal. De que adianta o ser humano ser bem informado? Não basta olhar só pra frente, é preciso olhar pro lado. Seu semelhante é sua imagem, sua semelhança. Desde o velhinho cansado aos olhos de uma criança, olhe pro seu semelhante e veja o seu reflexo. Um pouco mais de amor nesse mundo perplexo. Não deixe ser complexo, isso não é difícil. Que a hombridade na sua vida seja compromisso. Levante e erga sua cabeça, não desista da luta. Alcance os seus objetivos, siga firme a sua conduta. Combate o bom combate, não desista de você. Honestidade, força de vontade, as armas pra vencer. Seja sempre coerente na missão e vai além. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja sempre um guerreiro, seja sempre um vencedor. Siga em frente na batalha, seja sempre um lutador. Jamais desanima, você é merecedor. Mesmo se na sua vida você for um sofredor. Seja sempre um guerreiro, seja sempre um vencedor. Siga em frente na batalha, seja sempre um lutador. Jamais desanima, você é merecedor. Mesmo se na sua vida você for um sofredor.